Vou-me embora, já não me importo. Tu não seres minha maldita heroína, maldita heroína. De corpo e alma, eu desejo o teu desejo, eu desejo o teu desejo, maldita heroína, maldita heroína. Corres para os meus braços e ao amor te chama. Corres para os meus braços e ao amor te chama. Corres para os meus braços e ao amor te chama. Eu desejo o teu desejo de corpo e alma. Eu desejo o teu desejo, maldita heroína, maldita heroína. Corres para os meus braços e ao amor me chama. Corres para braços e ao amor me chama. Corres para os meus braços e ao amor me chama. Corres para os meus braços e ao amor me chama. Toda a gente te adora.